Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Peço que caia devagar. DJ Daniel Vídeos, põe pra arregaçar. Para nunca mais chorar. Hoje tem baile na pista do 12, ela postou no Insta. Baixo, nos prédios trocou o Elan e o Lucas Beach que resumiu. Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, essa é pesada, hein, vem caralho. Hoje tem bailão, eu não vou de ombrela. Hoje tem bailão, eu não vou de ombrela. Eita chuva, tá chuva, eita chuva de pepeca. Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca. Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca. Ô Bruna, eu peço que caia devagar. Pra seu bumbum não se machucar. Bum, bum, bum. Seu bumbum não se machucar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar. Ô Letícia, eu peço que caia devagar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar. Tô chegando no 12 do Singa, Megatron já tá lá, tô vendo daqui. Ó que eu trombei, DJ Led, Lucas Beat. Aí aumenta o som aí, porra. O F3 chegou pra botar pra barulhar, hein? Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, embrasada na beira do rio. Mó desceu, já subiu, essa é pesada, hein? Vem, caralho. Hoje tem bailão, eu não vou de ombrela. Hoje tem bailão, eu não vou de ombrela. Eita chuva, tá chuva, eita chuva de pepeca. Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca. Eita chuva, tá chuva, tá chuva de pepeca. Ô Bruna, eu peço que caia devagar. DJ Daniel Vídeos. Pra seu bumbum não se machucar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar. Ô Letícia, eu peço que caia devagar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar. Bum, bum, pra seu bumbum não se machucar.